Moda Sé. Qualquer semelhança com a realidade não é uma mera coincidência. Era uma segunda-feira no Squat Taturana, em Atibaia. Acordamos lá pelas 10 horas. A noite passada havia sido meio estressante, cheia de discussões e porra louquices. Quase nem deu para dormir direito. Mangueamos uns pães e depois fomos para a sopa. Após a sopa, eu e o Bill fomos na praça e se despedimos do pessoal e partimos para a BR. Na Fernão Dias, mangueamos um rango em um restaurante e fomos para a Dom Pedro. Após andarmos cerca de 17 km, chegamos a um posto, perto de um pedágio, onde paramos para descansar e comer. Então, um carinha ofereceu uma carona até a Dutra, Jacareí, pois eram 58 km até lá. 50 minutos depois estávamos lá. Arrumamos ali um rango e depois uma carona até Caçapava, 60 km para frente, em um posto. Ficamos até bem tarde pedindo carona. Não arrumamos nada, então dormimos ali. O céu está azul e sem nuvens. O dia está sufocante e o calor sobe do asfalto. Duas borboletas brincam, mas o que fazem? Não se vêem plantas e flores em lugar algum. Esvoaçantes e coloridas pousam nos dentes do cadáver de um cachorro estirado e inchado na lateral da pista. Acordamos no outro dia bem cedo, mangueamos uns pães e voltamos a pedir carona. Não conseguimos nada ali e resolvemos andar até o próximo posto. andamos uns 5 km e chegamos perto do centro de Caçapava. Ficamos pedindo carona perto de um viaduto, lá pelo meio-dia, exaustos e com fome, fomos para o centro manguear um ramo e procurar assistência social da cidade. Não encontramos assistência social, então fizemos uma placa escrito RJ e voltamos para a estrada. Mas não conseguimos nada ali e resolvemos andar para frente até o próximo posto. Era tarde e quando saímos de Caçapava começou a chover. Continuamos, não tínhamos onde se abrigar da chuva, só mato para um lado e para o outro. Em uma certa parte da estrada, vimos um trem cargueiro e pensamos em pegá-lo, mas demoramos a decidir e ele passou. Estados

Choro, a neurose, a agonia, a mente atormentada, os olhos ardendo, a chuva estridente, o corpo tremendo de frio embaixo de uma marquise, o cigarro entre os dedos, o vento a soprar nas ruas vazias, molhadas, sujas e frias, a cara polida, pálida entre os braços, o desespero vem à tona, a angústia aumenta, a dor não quer parar, mas o que fazer? Acordamos fodidos e fomos pro centro. Mangueamos uns pães, demos um rolê para procurar a prefeitura, mas esta só abria às 11h30. Demos mais um rolê e voltamos às 11h30 na prefeitura, mas lá fomos informados que a assistência social não era ali, mas ali, e que eles não davam mais passagens. Mangueamos então uma grana e em frente a um supermercado e pegamos um ônibus para Cachoeira Paulista. Chegando lá, parecia mais uma cidade fantasma. Raramente se via pessoas nas ruas e tinha uma rodoviária enorme e vazia. Só mangueamos 10 centavos ali. Então resolvemos, depois de algum tempo, voltar para a BR maldita. Aí foi a desgraça completa. Começamos a andar, era mais ou menos 15 horas e andamos 14 quilômetros de subida e descida, chovendo muito, com mochilas encharcadas nas costas, no escuro, exceto pelos faróis dos carros, a maior parte da estrada sem acostamento, com os pés doendo muito. Bem tarde da noite, chegamos a um posto em Lavrinhas, mangueamos um rango, descansamos um pouco e começamos a impregnar todos os caminhoneiros, mas não conseguimos nada, então fomos dormir. Títeres, también un credo, uno más. Rostos terrosos, amarelos e resignados, vultos curvados, a quem a cólica esgota o sangue e que, apesar disto, com os lábios trêmulos e contorcendo-se de dor, ainda conseguem rir. Sexta de manhã, voltamos a impregnar os caminhoneiros. Depois de um tempo sem conseguir nada e indignados, voltamos a andar. Andamos mais 17 quilômetros até Queluz, que fica na divisa com o estado do Rio, e ali conseguimos, na assistência social, duas passagens para Itatiaia, que já é no estado do Rio. Lá, calotamos um ônibus para Resende e, em Resende, mangueamos duas passagens para Volta Redonda. Já estava anoitecendo quando chegamos lá. Demos um rolê, comemos alguns lixos e fomos dormir em uma construção perto de um rio. Depressão, espasmos de horror. O romper do aniquilamento e o grito mortal das explosões de ódio, uma poderosa contracorrente que nos tira da inércia da existência, que nos faz escapar à tormenta furiosa de uma existência quase destruída que reflui parte de nosso ser, mudo e nervoso recua, o instinto de sobrevivência, mais do que a consciência, o mordemos com fúria. Acordamos com batidas que e a maior barulheira. Parecia que havia uns carinhas trabalhando ali e quando estávamos para ir embora, putos da vida, porque ainda eram 7 horas da manhã, os carinhas foram embora. Como já havíamos levantado, fomos manguear rango e o dinheiro para pegar um ônibus para a Barra do Piraí. Mas como não conseguimos a grana toda e não conseguimos calotar nenhum ônibus, ficamos sabendo de um albergue através de uns hippies. Fomos para lá e eles nos mandaram para um outro albergue chamado SOS e disseram que lá estavam, que davam passagens para o Rio. Chegando lá, o dono da parada queria nos barrar, alegando que éramos hippies, porque os hippies haviam aprontado ali. Falamos que não éramos hippies, explicamos nossa situação. O figura nos disse que seria que seria nos arrumado passagens só na segunda e que poderíamos ficar ali até lá. Nesse dia, comemos às 18 horas e fomos dormir. Não faço parte dessa sociedade. Um dos nossos princípios como banda hardcore é a crítica. Mas a gente frisa em primeiro plano que a gente coloca críticas construtivas. Não, o meu, você bate esse patrão. Faço parte dessa sociedade. Não acredito nessa falsidade. Não tolero a falsa realidade. Harmonia mentirosa. E eles ainda chamam de vida harmoniosa. Falta de escrúpulos, incapacidade, egocentrismo, mentira e falsidade. É isso que eles chamam de virtudes. É isso que eles chamam de virtudes. Não faço parte dessa sociedade. Não acredito nessa falsidade. Não faço parte dessa sociedade. Não acredito nessa falsidade. Não faço parte dessa sociedade. Não acredito nessa falsidade. Não faço parte dessa sociedade. Não acredito nessa falsidade. Faço parte dessa sociedade. Não acredito nessa falsidade. Não faço parte dessa sociedade. Não acredito nessa falsidade. Morra! Morra! Morra! Aqui estamos, mortos, só uma aparição, um reflexo das circunstâncias, desamparados, tristes e superficiais, é o que somos. Domingo, às 6h30, fomos acordados para o café da manhã, parecendo até que estávamos em um quartel. E depois fomos para o carro dar um rolê. Fomos na feira, comemos um stress e voltamos às 12h30 para o almoço. Depois dormimos até às 6h30, jantamos e voltamos a dormir. Minhas mãos estão frias, minha pele arrepia-se, mas a noite está quente. A paisagem petrificada da cidade, uma fria paisagem mal iluminada. O sangue que corre embaixo de minha pele leva o medo e inquietação. E meus pensamentos se enfraquecem e tremem, precisam de calor e vida. Não resistem sem um consolo e ilusão. Confundem-se diante do quadro nu do desespero. Segunda de manhã, após o café, fomos para a rodoviária pegar as passagens. Só que enquanto fomos beber água, as duas últimas passagens para o Rio foram dadas e tivemos que ir para a Barra do Piraí, onde fomos na assistência social e arrumamos duas passagens para Paracambi. Lá, pulamos o muro da estação do trem e fomos para Japeri, onde pegamos outro trem para a Central e depois outro para Caxias, onde chegamos às 10 horas da noite. We'll be right back. liberta, animal! Let's go. Sobre a repressão policial, vou da polícia, sobe o corpo. Contra esse é marcial, chego gritando, reparando, passando mal. Mas toda verdade, humanos animal. Como podemos viver? Sistema só quer nos humilhar. Como podemos viver? Sistema só quer nos humilhar. Policial, toda polícia sobe o morro. Todos pra eles são marginais. Sempre gritando, reclamando, baixando o bar. Mas toda verdade, roubando de animal. Como podemos viver? Sistema só quer nos humilhar. Como podemos viver? Sistema só quer nos humilhar. Era uma vez um louco de um mundo demasiadamente restrito para si. Ele escondia sua tristeza e vulnerabilidade através de uma insolente agressividade, que à margem de tudo, a imagem de sua face e de seu coração não representava mais do que uma parte superficialmente desse iceberg fervente. Se perde e já não sabe onde está. Lamento maldito, regurgita em estado puro e sofrido. Em algum lugar provoca e incendeia atônito diante disso, anuncia em alto e bom som e os olhos esbugalhados e escandalizados. Rude e incrédulo, irados e ruidosos, gemidos lúbricos revelam a nudez violenta de olhos abusados, inevitavelmente desesperados. Constantes excessos alcoólicos, vertigens depressivas, insensibilidade e insolência, revolto, ébrio, notivago e transverso, o silêncio e a nicotina, emoções revelam um desejo aspirado de saber que não há sentença, escondendo um imenso despudor poético e sobre uma máscara transtornante de pura obscenidade, desespero e desgraça. Qual seja o caminho traçado para tentar sobreviver, haverá sempre uma via na contramão. Estradas paralelas e sinuosas e obscuros corredores. Subterrâneos para desmentir a existência interpretada. Punks for punks. As feridas estão expostas. O sentimento real, a existência caótica, a negação total, a resistência combativa, a vivência marginal, o punk mais vivo do que nunca. Fala aí, punks. Esse daí foi o zine Devaneios de uma Existência Caótica. Foi um zine que eu terminei ele, né, por volta de 2002, início de 2002. Se eu não me engano, eu estava morando em Campinas nessa época, porque tem algumas referências no zine que faz a essa época, né? Comecei a fazer eles aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando eu estava de rolê nessa época, esse ano de final de 2001 para o ano todo de 2002, foi um ano que eu viajei, em 2 anos, né, que eu viajei muito, principalmente o ano de 2002. Fiquei praticamente o ano de 2002 inteiro fora do Rio de Janeiro. E esse zine aí fala, né, de um rolê de BR que eu tive, que foi eu e o Bill, né, passamos um perrenguezão na BR. Na verdade, nem tem tudo aí no zine, né. Não, acho que não caberia todos os detalhes do. Quer dizer, caberia se o zine fosse bem grande, né? Mas para a proposta que eu tinha na época, para fazer, para a grana que eu tinha na época, para xerocar, né? Para difundir o zine, para por aí, né? E tal, não podia ser uma coisa muito grande, né? Depois, com o tempo, que eu fui passar a fazer uns zines maiores e tal, mas esse daí tem 4 páginas, quer dizer, 8 páginas, né? Tamanhozinho A5, né, que é metade de uma folha de A4, e são 8 páginas contando com capa e contracapa. Eu sempre conto assim, né, não é igual o livro, né, com a capa e uma coisa, eu conto no número de páginas. Eu conto o número de páginas contando na capa, né, começo pela capa número 1 e 2, a parte de dentro, e vai até a última, a parte de trás, né, que é a última página, né. E na capa desse zine tá escrito Devaneios, embaixo de um, no meio de uma, e embaixo uma existência caótica. Tem um desenho que eu fiz, que na verdade esse foi o primeiro zine que eu comecei a experimentar botar meus desenhos, né? Eu nunca tinha colocado ainda nenhum desenho meu nos meus zines, que eu me lembre, não, acho que esse foi o primeiro. E eu desenho desde criança, né? Aprendi a desenhar lá com aquelas coisas de Turma da Mônica, Daniel Azulay, lá na década de 80, né? Aí depois conheci os quadrinhos, né? E comecei a desenhar algo de super-herói. E aí nessa época eu ainda tava rompendo com essas paradas de super-herói, que eram os personagens muito, né, marombadões, né, fortões, mulheres e homens musculosos, pernas enormes, braços enormes, né? Então eu tinha um pouco desse vício, né? E quando eu comecei a desenhar arte punk, que eu comecei a me interessar em desenhar, pegar o meu estilo de desenho e transformar ele, né, fazer arte punk, aí eu acabei me influenciando em vários desenhistas punk que eu via nos zines na época, né? Daka, o Dino, Miguel, o pessoal de Campinas lá, tinha as galera Fumaça de BH, umas galera que eu sempre tava vendo os desenhos. E aí eu fui me inspirando nessa galera, tentando criar meu próprio estilo, mas depois eu acabei desistindo desse bagulho de criar estilo e tal. Eu acabei deixando meus desenhos sempre aleatório mesmo. Até hoje é difícil, assim, de alguém ver meus desenhos e falar: ah, esse desenho aqui é... Só se a pessoa sabe que é da época, mas tipo, não tem continuidade, o estilo, os traços, assim. Eu sempre fui modificando, até hoje eu faço isso. Vou sempre modificando, tentando fazer outros estilos, outras técnicas, né? Não ficar preso só a um estilo só e tal. Eu acho isso da hora. Eu fiz isso com os zines também, né? Cada zine tem um tema, um estilo, aí formatos diferentes e tal. E aí, voltando ao desenho da capa, a capa, né, do zine, tem o nome do zine, né? Não tem número, não tem ano, não tem nada. Acho que, na verdade, o ano tá lá no final, né, do zine, na capa de trás. Mas esse da capa, assim, é um, tipo uma cena de BR. Tá 2 punks, assim, que seria eu e o Bill, né? De mochila nas costas, né? Roupa, tipo um visualzinho de leve, né? Assim, né? Um fazendo com o dedão, assim, pra pedir carona, com o dedão, né, de pedir carona. E aí, tipo, um que seria um caminhão, né, bem toscão, né, meio tortão, meio que sem perspectiva nenhuma, assim, né, passando voado, escrito vrum, e o caminhão lá na frente, né, porque é uma cena que a gente via muito, né, os caminhões passavam voado pela gente. E aí no meio, em cima, no canto direito do zine, tem um desenho do Bill, que era um quadradinho com um alfinete escrito punk embaixo. Outro desenho do Bill no lado esquerdo, que é Ocupa o Mundo, com aquele símbolo do squat, né, que é tipo um raio, né, com um círculo em volta. Uns gramadinhos, uns canteiros ali, um pseudo asfalto ali, um acostamento e tal, gotinha de chuva, né, na folha inteira, assim, né, como se estivesse chovendo, né. que foi, choveu bastante nesses trajetos aí. Na segunda página é texto e tem uma foto de dois punks que eu agora não me lembro, mas provavelmente foi de algum rolê aqui no Rio aqui, que a maioria das fotos desse zine foi de rolês aqui no Rio. Na segunda página tem uma foto de um rolê que foi quando vários punks de outros estados estavam aqui no Rio de rolê. Tem Zé Vampiro, acho que o Morto, Daphne e Marcelo, de lá do Centro-Oeste. Na terceira página, na quarta página, tem também uma foto que é de um evento na Soraya, que tava Morto, Ricardinho, Zé Vampiro, Rafinha da Nauso. E texto, né? Na quinta página tem uma foto de fundo, assim, que não dá muito pra ver, mas dá pra identificar com uma das pessoas, é o Ricardinho. No meio, assim, da folha, assim, tem um outro desenho do Bill, com escrito, um desenho, uma carinha de um punk com cabelo espetado, assim, escrito Punk Coragem de Dizer Não, dentro de um quadradinho. Sétima página, mais texto, tem um desenho logo em cima, no canto esquerdo, ação direta, no meio um bonequinho com uma bomba na mão e um fósforozinho na outra, com um chapéuzinho daqueles, tipo aqueles pai versus pai, né, me lembra isso, um pouco, uma camiseta preta comprida com uma anabola. Uma foto que, se eu não me engano, foi do ensaio do Segundo de Caos, que era o Grilo e o Borat, mas aí acho que tem uma cabecinha do Zé Vampiro aparecendo, e acho que o Ricardinho de Costa. Tem um desenho do Miguel de canto, também no lado esquerdo da página, que é um punk de jaco arrebitado, cabelo espetado, um cigarrinho na boca, um pau na mão, um pedaço de madeira, né? Um cinto arrebitado, assim, e tá dentro de um balde, seria, acho que a referência seria uma lata de lixo, né? Mas tipo um balde, tá dentro de um balde. Mais embaixo tem uma outra foto do acho que é do Grilo tocando baixo, né? No mesmo som da Segunda de Caos. E um símbolo da antimúsica, né? Aquela nota musical cortada, aí escrito embaixo, a música está morta. Na oitava página tem mais texto, né? Que é a página final do texto. Tem mais uma foto do Borat e do Ovo. Acho que estava em algum bar ou dentro do ônibus, né? O Borat com a garrafa de cerveja na boca, ou de cachaça, não sei, e o ovo segurando um copo, né? Então, provavelmente da mesma bebida. E na última página, que seria a capa final, a contracapa, a última capa, sei lá como é que fala, na página de trás, o último lá do final, tem um desenho também que eu fiz nessa época aí, acho que eu fiz quando eu tava lá em Campinas, que é um punk negro, assim, de cabelo espetado, de colete, né? E aí tem ele de frente e de costa, né? E aí é com a página deitada, com a folha deitada. E aí ele tá com o visual todo arrebitado, cheio de patches, em referência a squat, bandas da época, cinto arrebitado. E tem mais uma poesia, que foi a última que eu li aí. E a data do que o zine foi feito, né? Duque de Caxias, RJ, fevereiro, março de 2002, por Caxias. Mas eu acho que eu terminei esse zine lá em Campinas, né? Eu coloquei essa referência mais pra, né, contatos e tal. Devia ter algum endereço em algum lugar do zine, mas eu depois, com o tempo, como dificilmente, hoje em dia as correspondências é bem pouca, né? Ainda me correspondo, mas bem menos do que, né, nessas épocas aí era muita correspondência, né? Aí nem faz mais muito sentido deixar endereço, né? Ultimamente eu tenho botado o link do Publicações Marginais, né? Que é por onde eu tenho mais difundido meus zines. Mas ainda rolam as cartas, né? Umas trocas pessoal, quando eu colo nos eventos, eu levo, né? E tal. Meus gigs, meus rolês, alguns rolês que eu acho que posso colar punks e tal, né? E desse zine eu acho que eu não tenho mais nada a considerar, acho que é isso, né? Foi mais, não teve, assim, muita coisa do que rolou nessa época aí que eu produzi esse zine, eu falei um pouco no programa anterior do Negação Constante, né? Que é mais ou menos conectado com a mesma época, assim, né? Foi bem, bem próximo um do outro, nessa época eu fiz bastante zines em sequência, né? E aí o próximo programa eu devo falar de mais de um zine, que aí eu fiz uns zines pequenos nessa época, assim, em sequência, né? De roleira, mais complicado parar para fazer zine mais com um pouco mais de conteúdo, né? Então fiz uns zines rápidos para expressar, para mangueio, várias outras coisas. Então devo falar sobre uns dois zines de poesia e um outro zine HQ. Até então, isso talvez é provável que eu vá falar de alguma coisa sobre as ocupações que estava rolando na época, né? De repente, ler alguma coisa de cartazes ou algum outro zine curto da época, né? Aí, mas é isso aí, a gente fica pro próximo programa. Valeu, então, Pancaiada. Super! nasci. Oh, na, oh, oh, oh, oh, oh. América Latina es el blanco. La mano que ejecuta es nazi. Onal. Hay 100 que se despiertan hoy, yeah. Hay 2000 que duermen siempre, siempre. 30.000 que mueren, bam, bam. 30.000 que mueren, bam, bam. 30.000 que mueren, 30.000 que mueren. Pero las armas para la paz tienen 100 balas para los despiertos y para los dormidos $2,000 más. Bajo la religión, la corrupción. Bajo la religión, la corrupción, ya. El sistema te mastica bien el cerebro, pero el de mucha gente ya lo cagó, cagó, cagó, cagó, cagó, cagó. Armas. Armas. De calo, vaya. What a la la ya. We'll be right back. Que rolaram nesse zine: De Facto, Os Copes, Desobediência Civil da Argentina, Ódio Espanquisivo, Hiatus, Agatocles, Protesto Suburbano, Abuso Sonoro, Aeroveneno, Araucana, Lixo, Todos Tus Mortos, Autogestão, Bruxas do Caos, Guerrilha Suburbana, Demência Demente, Razão Social, Lai, Desleixo, Lobotomia, Proletário, RNS, Visão Social, Tervete Cadete, The Crucifix, Electric Deads, Descarga Violenta, Depression, Moral Demolition, Hip, Inferno Perfecter, NOTA, Nota, Icons of Filth, Skit Lars e Ratus,